No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas. Nada poderia ser feito sem Ele. Ele estava a vida, e a vida, a luz dos homens. E essa luz iluminou nas trevas. Que Ele é Jesus. Vamos! Yeah!